Chega pra lá, Biote. Eu não quero. Caralho. Desse jeito eu não consigo mais operar. Caralho, velho. Vamos pagar essa putaria aí, caralho. Vocês querem logo correr atrás da gente? Porra. Mas a gente... O alien tá chegando ali não, velho? Na verdade, o meu tio já alcançou esse alien. Que isso, velho? Olha... Olha a cara de satisfação do alien. Ih, rapaz, lá. O bicho já matou, hein? Ih, rapaz, eu tô falando. Ô, Calaveiro. Oi. Esse alien tá olhando meio esquisito pro miote, velho. Quer brincar? Ih, sai da frente, que ele tá vindo com tudo. Peraí, que isso, que isso? Sai da frente. Ih, olha lá, engatou. Ih, rapaz, engatou. Não, caralho. Ai, ai. Ih, ele tá com... Ai, rapaz. Ai, alien. Ui. Ah, que isso, meu Deus! Ah, meu Deus! Ô, Calaveira, eu parei com esse teatrinho, tá? Eu parei com essa merda, eu vou jogar videogame porque eu não quero nem saber o que vocês vão inventar pro Alien 3, velho. Na boa, eu não quero nem saber o que vocês vão inventar pro Prometheus. Não, chega dessa merda. Falou, galera. Não, acabou. Vai, começa logo, termina logo o programa, não. Parei. Que isso, velho. Eu vou embora, abre essa porta dessa nave aí, vai. Ô, qual é teu perfil na live? É meme, Calaveira. Que merda, mordão! De novo fazendo esse negócio! Não é possível, mano! De novo você peidando! É feijoada que você fez, desse! Que isso, boa, mordão? Cagou nas calças? Pela madrugada, não é possível um homem peidar tanto! Não, meu amigo, vou te pedir de divórcio! Não é pede não, velho, foi de por isso que você casou comigo, mulher! Pra tirar teu peito, filho de mãego. Que é tua mãe miserável, café. Vem cá, minha nega. Vem cá. Sai pra lá. Não vem me pegar agora, não. Vem pegar agora, não. Dá uma olhadinha ali, tá vendo? Um cara ali, ó lá. Olha lá. Tá vendo a gente. Ele tá vendo a gente. Deixa eu te contar uma coisa. Por que você tá imitando o Lula? Porque eu tenho 9 dedos, pô. Você não sabe que eu sofri acidente. Ah, tá, é que não der dedo. Ah, tá bom, eu tava querendo tá com, então tá bom, dedo. Vai, que é? Dá uma olhada, aquele cara lá, tá olhando pra gente aqui, olha lá. Tô vendo. Olha que homem tem vergonha. Benzinho, tá vendo, mano? Vamos fazer aquilo na frente dele, vamos fazer. Que é isso, mano? Tu me respeita, é uma mulher de respeito. Mostra essa lua branca que você tem aí atrás. Me respeita, mas que mané lua branca, até a bunda muito bonita, viu? Muito bonita. Vamos, o cara tá vendo, ela tá filmando tudo. Tá filmando, desgraçado? Me dá 355, o que que vai filmar alguma coisa? Vem, minha nega, só espera um pouquinho que tá saindo mais um agora. Pela, mas não é possível! Ô, miserável, desgraçado! Eu vou matar esse homem! Ô, filho Maego, eu vou dormir na sacada, não quero nem saber! Eu vou dormir na sacada, seu corno! Você fica matado com razão, cretina! Porque nessa época não tinha direito das mulheres! Eu, com uma mulher muito sensual, eu não posso pedir meus direitos! Vou dormir na sacada, seu corno! Alô? Quem fala? Aqui é o chefe de polícia de Nova York. Oh, Jonesy, como vai? Tudo bem? Como vai, seu velho gordo? Está comendo que nem um mastodonte aí, não é? Oh, que isso? Que isso, chefe? Simplesmente aquele dia eu comi um hambúrguer de mastodonte tranquilamente. Ah, sei. Não sei quem estava comendo quem. Mas olha aqui, rapaz. Estamos investigando uma socialite que teve sua mansão violada. Sim, e o que eu tenho a ver com isso? Você, nada. mas ela falou que quer conversar com você. Comigo? Sim. Eu perguntei pra ela por que ela queria falar com você, mas ela simplesmente disse que gostava de homens grandes. Bom, tudo bem, chefe. Me dê um endereço, por favor. O endereço fica na Sunset Boulevard. Casa 520-666. Eu chego lá em dentro de 30 minutos. Como é o nome dela? Bibi Ferreira. Eu sabia que naquele dia eu não deveria ter saído de casa. Quando o telefone tocou e meu chefe me disse que eu tinha que ir visitar uma tal de Bibi Ferreira, eu não acreditei. Falei, putz grila, que azar. Pensei que de repente poderia passar no Walmart e comprar um novo par de cuecas. Mas deixa pra lá. Essa daqui já é a cueca da sorte mesmo. Dirigi-me até ao Sunset Boulevard 1-2-3-4-5-6-6-6-6 para entrevistar aquela maldita socialite. Já estava de saco cheio. Quando eu cheguei, percebi que era uma casa enorme, maravilhosa. Nunca tinha visto um lugar como aquele antes. Percebi que deveria ter que tocar a campainha. Pois não? Era o mordomo abrindo a porta. Parecia o Clóvis Bornai. Que inferno. Querido Clóvis, eu estou procurando a senhora Bibi Ferreira. Ela está? Ela está. Só um momento. Madame Bibi? Sim. Quando eu enxerguei Bibi pela primeira vez, não pude acreditar. Que velha feia do caralho! Você deve ser o rapaz que a polícia mandou para investigar este cadáver na minha piscina, não é? Isso mesmo, senhora Bibi. Eu gostaria de saber, senhora Bibi, quem foi o autor do crime? Ora, seu idiota, se eu soubesse, eu não teria te chamado, não é verdade? É para isso que você está aqui. É por isso que você está entrando no meu palácio. Palácio de Cuerrola, pensei. Mas respondi. É isso mesmo. Enfim, onde está o corpo na piscina ainda? Já não foi retirado? Não, meu Deus. Qual o imbecil que mandaram para minha casa? Não, idiota. A polícia já levou há muito tempo o corpo. Eu simplesmente estou aqui esperando pelo detetive que o comandante me falou que iria me mandar para pegar o meu depoimento e o depoimento do meu mordomo. Então, pode falar, eu sou um detetive, minha senhora. Me conte tudo. Já se passavam de mais de 2 horas de depoimento e essa desgraçada maluca não tinha falado nada de produtivo. Até o momento em que ela me revelou um detalhe muito interessante. Pois é, detetive, eu conheci o rapaz há pouco tempo. Ele habitava minha casa simplesmente para me fazer feliz. Mas não é nada disso que o senhor está pensando. Ou é? Eu não sei, sua vadinha, pensei. Ao sair para o jardim, eu olhei do lado do corpo do cadáver. Ele, o assassino. Sim, eu me lembro, detetive. Eu me lembro. Eu me lembro de tudo. Eu me lembro daquele... Acalme-se, sua vagabunda, pensei. Para de rir, mordomo, porra, mordomo, para de rir, caralho. Acalme-se, senhora, acalme-se. Desculpe, detetive. Qual foi o detalhe que você viu? Eu vi, detetive. Agora está tudo claro, eu vi. Ele tinha... um micropênis. Então eu não podia acreditar. Como assim? O assassino era de pinto pequeno? Eu tinha que investigar mais. Conversando com o mordomo, não consegui arrancar muito dele. Então, conte-me tudo o que sabe, seu velho malcriado, pensei. Desculpe, detetive. No momento, eu estava fazendo compras para a madame, então não presenciei o momento do assassinato. Esse mordomo me parecia muito suspeito. Tentei arrancar mais alguma coisa dele. Mas, então me conte o que você comprou. Desculpe, detetive. Eu preciso ir ao banheiro agora. Só um momento. Mas será possível, macacos me mordam? Como assim, no meio de um interrogatório, eu tenho que ficar esperando o depoente ir ao banheiro? Ele está demorando demais. Vou lá averiguar. Com licença, eu... Então é você! Você que tem o pinto pequeno! Não, detetive, não! Eu tenho micropênis, mas não matei ninguém! Eu tenho micropênis, mas não matei ninguém! Micropênis! Impressionante, rapaz! Achei que você nunca fosse admitir! Mas é isso mesmo! Então foi você! Você estava na cena do crime com esse pinto pequeno! Nunca houve um pinto tão pequeno quanto o seu! Esta minhoca mole aí nunca fez nada por ninguém. Mas que escândalo é esse? Que gritaria é essa na minha casa? Que cena é essa? Detetive, por favor, explique-se. Veja com seus próprios olhos, madame. Aí está sua milonga frouxa. Não acredito. Mas você, Hitchcock. Por que você? Por quê? Oh, meu Deus. Oh. Vocês querem saber por quê? Eu exijo uma explicação. Eu vou dizer por quê. Porque eu sempre quis ter um piruzão que nem o dele. Não me levem! Não me levem! Eu não fiz nada! Que foi? Não quer ir por quê? Agora tá com medo da cadeia, tá? Seu frouxo! Frouxo! É como eu sempre digo, madame Bibi. Quem tem o pinto pequeno também tem o saco frouxo. Cacete, como está quente nesse escritório. Veja aquele mordomo do peru pequeno que matou aquele cara. Eu não ando tendo muitos casos. Mas que merda, as pessoas não se matam mais. Puta que pariu. Meus olhos deviam estar cegos por causa daquele calor maldito. Ou eu que estava ficando intoxicado com aqueles malditos amendoins. Mas a visão daquela deusa de cabelos castanhos, cintura fina e um par de seios que parecem gritar "Alô, você!" estavam me deixando com a cabeça confusa. Foi então que, com uma voz melódica, ela disse... Você é o detetive Brunão, certo? Cacete, que escritório quente. Sim, sou eu. E quem é a senhorita? Caralho, que gostosa! Meu nome é Jéssica e... Bom, eu tenho um problema. E me disseram que só você poderia me ajudar. Ou talvez não. Do que se trata? Caralho, que gostosa! Bom, aqui, eu estou sendo acusada de ter matado meu ex-namorado, mas eu não fiz isso e você precisa acreditar em mim. Deixa eu passar a mão nesse teu corpo, minha filha, que eu acredito em qualquer coisa que você quiser. Ok, digamos que eu acredito em você. Mesmo assim, o que você quer de mim? Eu quero que o senhor descubra quem foi o culpado para poder me inocentar. Mora, gordo. Peraí. Mas eu estou te reconhecendo. Não era a senhorita que era casada com um coelho que tinha pinta de que usava crack? Foi ele o assassinado? O Roger? Ah, sim. Éramos casados, mas nos separamos logo depois que a Desenholândia foi herdada pelos desenhos. Mas não foi ele que morreu. Foi o meu outro namorado. E por que se separaram a senhorita e o Roger? Bom, eu não quero entrar em detalhes da minha intimidade, mas envolve bolos de cenouras e muitas, muitas assaduras. Entendo, senhora Jéssica. Deve ser duro enfrentar uma situação dessas. Eu que tô doido pra entrar nas suas intimidades, gostosa. Como é que é, seu gordo maluco? Digo. Bom, dona Jéssica, pode deixar que irei investigar o caso e entro em contato com a senhora depois. Caralho, que gostosa! Para começar a entender o caso, resolvi investigar todos os personagens que poderiam ter algo a ver com a vida do casal. Comecei procurando um dos mais rabugentos de Desenholândia. Então o senhor é um frango, não? Eu sou um galo, rapaz. Eu não sou um galo, Margarida. Eu sou um galo, não sou um rato. Como é que eu sei? Você é cego, rapaz. Você não tá vendo pra minha cara, não, rapaz? Tá me confundindo o quê? Não é possível me confundir com o gol. Olha pra mim quando eu estiver falando com você, rapaz. Eu não olho pra ela, tá, rapaz. Ok, ok, não se irrite. Sabe, o que você quer comigo? O que você quer comigo, rapaz? Fala aí. Bom, recentemente você ficou sabendo da morte do namorado da senhorita Jéssica, não? Eu fiquei sabendo. Então foi você, não foi? Admita! Aquele frango gigante me dava fome. Claro que não foi, rapaz. Você tá maluco, rapaz. O que você tá pensando? O que, rapaz? Sei lá, eu tinha motivo pra fazer isso. Afinal de contas, eu tenho um álibi. Eu tenho um álibi, Claro que foi você. Você queria ficar com a senhorita Jéssica. Caralho, que gostosa. Como todo mundo? Eu que não... Você tá maluco, rapaz? Que o Jéssica, o tempo... Eu tinha com o Jéssica, sabe? Eu não tinha motivo pra fazer aquilo, não, rapaz. E afinal de contas, eu não fui eu não, rapaz. Você tá me atrapalhando aqui, rapaz. Meu negócio é galinha, rapaz. Eu sou um galo, eu quero galinha. Galinha, eu sei. Mentira, que outro dia eu te vi com a mulher fruta. Fruta? Galinha. Galinha, sim. Galinha, quer dizer, é fruta, galinha. Galinha. Eu gosto de galinha, rapaz. Galinha. Tá bem. Está bem, muito obrigado e desculpe incomodá-lo. Ah, pus que inferno, mas posso estar ali. Mas que merda. Jurava que o frango queria ficar com aquela... Caralho, que gostosa! Continuei a minha investigação conversando com um personagem não lá muito inteligente. Olá, burro. Fala, Shrek. Tá rosado, hein? Eu acho que você tá me confundindo com outra pessoa. Eu não sou o Shrek. Ah, Shrek, deixa de ser chato, pô. O que você manda? Eu já disse que não sou o Shrek. Claro que não. Eu não sou! tá bem. Então, o que sabe da morte da... A Fiona morreu? Não, não foi a Fiona. Foi o... Ah, meu Deus! Ai, Fiona, não! Por que você teve que ir, Fiona? Por quê? Por quê? Eu já disse que não foi a Fiona! Ah, não? Uf, ainda bem. Mas e aí, Shrek? O que você quer saber? Ah, meu Deus. Vaza! Vaza daqui! Sai daqui! Não, poderia ser aquele bobo. Afinal, vai ser burro assim lá na puta que pariu, mundo com cu. Eu já estava ficando sem saída. Investiguei vários outros personagens, não consegui nenhuma informação. Quando já estava ficando desesperado, resolvi pedir ajuda a um outro colega detetive. Ele disse que iria interrogar até formigas se fosse preciso. Quando ele me disse isso, eu não acreditei que ele iria até o mundo da vida de inseto para conseguir seus objetivos. Olá, mocinha. Que você manda, tio? Tio? Olha o respeito, mocinha. Ah, vai se ferrar, seu fresco. Como é que é? Olha o respeito, garota. Tá maluca? Mas maluca foi a sua mãe que colocou você no mundo. Caraca, bicho, eu vou descer a mão nessa formiga. Ok, ok, vamos nos concentrar. Você sabe de algo da morte do namorado da senhorita Jéssica? É, tô ligado, ele morreu, né? Sim, você sabe de algo? Não, nada não. Eu tava lá no show do Justin Bieber no dia e nem me importei. Ai, o Justin é tão lindo. Deus tenha piedade dessa alma. Bom, então, como você soube do crime? Li na net. Aonde? Tá bom, eu li no jornal. Caraca, que burro. E não te comoveu essa história? É, um pouquinho. O que você pensou na hora? Eu, antes ele do que eu. Está bem, pode ir embora. Caramba, essa juventude tá uma desgraça mesmo. Bom, pior não fica. Nem sei o que vou contar para o Brunão. Quando o Minhote me contou que não havia conseguido arrancar nada daquela formiga, pensei que tudo estava perdido. Eu já tinha entrevistado toda a Desenholândia e nada. Não tinha mais nada o que fazer. Eu já estava desistindo quando... Espera! Já sei! Com licença, senhor Brunão? Olá, senhorita Jéssica. Eu a chamei aqui, pois eu resolvi o seu caso. Caralho, que gostosa! Pois então diga, diga. Já estava na hora. Esse cara parece Shrek. Foi a senhora que matou seu namorado, confesse! Mas como descobriu? Quer dizer que a senhora confessa? Sim, sim, eu confesso. Fui eu, mas foi sem querer. Sem querer? Como assim? Bom, é que eu estava com meu namorado, o Calaveira, aquele gato. E aí? Hoje é dia! Hoje é o dia, se lembra? Sim, sim, eu me lembro. Como eu poderia esquecer? Não calou a boca a semana toda sobre isso. Então vamos, querida. Vem cá, vem cá, vem. Ah, não, não, não, não, não. Eu não quero mais. Eu mudei de ideia. Da última vez, isso só me trouxe problemas. Ah, nem vem. Você prometeu e agora vai fazer. Eu prometo que a gente começa devagarinho. Ah, está bem. Que seja. Mas você me dá só um minutinho para eu ir ao banheiro? Chupa, universo! A sua classe me comove. Vamos,

Zé. Mas todo mundo me chama de Norma. Norma. Ok, senhor Norma. Zé, Norma Bates. Andou passando por aqui uma senhorita Marion Crane. Talvez ela tenha usado um pseudônimo. Não. Só não. O senhor tem certeza? Eu tenho. Ai, meu Deus do céu. Realmente eu senti que ia ser difícil travar mais do que 5 minutos com aquela mula sem o programa acabar antes. Senhor Norman, eu preciso que o senhor me diga a verdade. Tem ou não tem coxinha? A coxinha tem. Tem, acabou. Tem. Não. Espacate. Consegui! Ai, ai, eu vou passar nesse teste. Eu vou passar e eu vou conseguir ganhar isso aqui. Mas eu tô tão cansada agora. Oi? Olá, senhorita. Oi. O que você quer? Eu vim aqui para fazer o teste do sofá com você. Ah, não! De novo, não! De novo, sim. Ajoelhou, tem que rezar. Ah, não, eu tô sentindo tão arrombado ultimamente, mas vem, vai, fazer o quê, né? Eu quero passar, eu tenho que passar nesse teste. Se não, você não vai me pagar por causa disso, vai, vem. Vem, vem logo. Tá certo, mas espera só um momentinho que eu vou fechar a janela, porque tem um filho da puta ali olhando, espionando a gente e batendo... Ah, é verdade? Ele tá fazendo isso mesmo? Ah, eu nunca vi. Deixa eu ver também. Tadinho! Deve ser brincadeira. Vai ver, é molecagem dele. Tadinho! Que dor de cabeça da moléstia, rapaz. Que ressaca desgraçada. Mas peraí. Onde é que eu tô? O calor é parecido com o de Salvador. Aqui também tá parecendo Pelourinho, mas tá muito vermelho aqui, rapaz. Ué, onde é que eu tô, rapaz? Peraí. Novatos, por favor, sigam a fila, mantenham-se na fila. Bacana, siga a fila! Com licença. Siga a fila. Você aí, acabou de acordar? Sim, pois não. Que diabo é isso aqui? Bem-vindo, meu amigo, o senhor tá no inferno.

Não. Vem cá, não, vô. Vem cá. Não, vem cá. Faz assim que eu me derreto, não. Flor, vamos ali. Eu, você, Dona Jupira. Olha que beleza. Só mulher de respeito. Só mulher casada. Dona Jupira não se importa, não. Ela não é ciumenta. Não, Vadinho, mas meu marido... Ai, Vadinho. Ai, ai, aí não, Vadinho, não. Não, Vadinho, delícia. Florípedes, que isso? Meu marido, o senhor tá aí. Por que você tá fazendo esse gesto sozinha? Não, é porque eu tava ensaiando pro coreto da escola. Toma esse remédio aqui. Toma esse remédio aqui pra você se acalmar e vamos pra casa. Pelo amor de Deus, vamos lá pra casa. Vá, Flor, eu vou ficar aqui com Dona Jupira. Não, não vai não. Não vai não o quê, Florípedes? Não vai não, não vai não, não vai não. Cai na rua do sapão. Eu tô cantando, não posso cantar. Realmente você tá muito maluco. Eu não tô legal, eu fui entender. Eu tô meio zen, eu tô perdendo meu sotaque de baiano, eu tô falando igual carioca. De vez vamos pra casa, Flori, vamos pra casa. É melhor pra todo mundo. Você me dá só uma licencinha, amor? Pra quê? É porque eu tenho que fazer um negócio ali, coisa de donzela. Por favor, me espera ali fora. Vadim, vem cá, seu filho. Mãe. Oi, Flor, tô aqui, meu amor. Pode falar. Ou você para de passar o teu pincel na boca da coitada da mulher do homem aí, ou eu juro por Deus que eu vou fazer um despacho, eu vou botar teu nome na boca do sapo, seu miserável. Então, Flor, deixa eu lhe falar um negócio. Não, tá, mas não chega, não. Você quer o pincel? Eu não... Esse aqui é pincel, não é brocha. Ai, é, não. Vamos ali, vamos. Vamos me mostrar ali sua peladinha, vamos. Vamos, que isso, Vadim? Vamos. O programa é pra família toda. Não. O que a gente vai fazer agora é censurar. Florípedes, vambora. Oi, eu vou, o senhor vai na frente que eu vou... depois. Isso, e vai na frente que eu vou atrás. Papai, papai. Ô, papai. Que foi, moleque? Que foi, moleque? Papai, eu tô com uma dúvida. Sabe o que é? É porque eu queria saber uma coisa. Você pode me responder, por favor? Pergunta pra eu saber o que é, né? Mas, papai, você não vai ficar nervoso? Eu já tô ficando nervoso. Fala logo o que você quer, moleque. Mas, papai, você vai me bater? Moleque, a mão já tá inchando aqui, pô. Fala logo. Papai, o que é sexo? Como é que é, moleque? Sexo. Ah, não. Vai perguntar pra sua mãe. Ela te responde isso aí. Eu não. Vai falar com sua mãe, que ela sabe explicar melhor do que eu. Vai lá. Tá bom. Mamãe. Quem me chamou? Quem vai querer falar comigo? Mamãe, sou eu, mamãe. Que é, menino? Eu queria fazer uma pergunta, mamãe. Por não, faça que mamãe adormeça nessa rede aqui. Mas, mamãe, você vai ficar com raiva de mim, mamãe? Tudo depende da pergunta, miserável. Fala a pergunta, corno. É porque eu fui perguntar pro papai e ele falou que era pra perguntar pra você. Puta que me pariu. Ô, filho chato, que eu fiz a Deus pra merecer um menino chato? Ô, cretino, fala de uma vez. Mamãe, O que é sexo? Você não vai fazer a pergunta? Eu já fiz, é. O que é sexo? Essa foi a pergunta? É. Não pode perguntar isso? Ô, filho de Maego, onde é que tu ouviu falar sobre isso? Hein, ô puto? Hein? Vem aqui que eu vou te dar umas porradas. Onde é que tu ouviu falar disso? Hein? Ai, não, foi na televisão. Tu andou mexendo nas minhas fitas, não foi? Corninho. Vem aqui, seu viado. Ai, tu morreu, cabra. Vem não, aqui, mamãe, por favor. Vem aqui, corno. Vem aqui, ô pilantra. Vem. Ai, te embora, peste. O papai chegou. Ô, maninho, qual é? Que foi que você tá chorando? Hein? Sabe o que é? É que eu fui perguntar uma coisa pro papai e ele falou pra eu perguntar pra mamãe. E aí, eu fui perguntar pra mamãe e ela me bateu. Uai, rapaz, mas é mesmo? perguntou pra eles: papai e mamãe são muito sem paciência. Qual foi a pergunta que você fez pra eles? Eu só perguntei o que era sexo. Ih, rapaz, tu perguntou isso? Fui, não podia não. Mas, rapaz, papai e mamãe são super tradicionais. Eles não curtem muito esses assuntos, não. Mas você sabe me dizer, então? Eu sei. Vem cá que eu vou falar pra você o que que é. Criaturinha, quando um homem ama uma mulher, acontece um monte de coisas, tá entendendo? As coisas que acontecem são mais ou menos assim. A mulher e o homem tiram a roupa dentro de um quarto, geralmente. Ou eles podem tirar a roupa dentro de um trocador de roupa, dentro de um elevador, dentro do carro, dentro no meio do trânsito. Pra falar a verdade, isso não importa muito, certo? Tá. Aí depois... Mas eles vão tomar banho? Não, é também. No banho também rola. Aí assim, aí o homem pega o pirulito dele, o pênis. Tu sabe o que é o pênis? É o caralho. Aí ele vai, pega na buceta e toma na buceta e toma, ele vucu vucu e vai pra frente e vai pra trás e vai pra frente e vai pra trás. Tá entendendo? Tô. Isso, quando o idiota que tá te comendo não erra e entra no c. Aí eu vejo. Escapole bagulho e o negócio faz escorrega pra dentro do c. No começo dói, mas é legal também. Você sabe o que é c, né? Sei. Se o negócio entrar no c, ficar e gostar, aí a pessoa pode ficar ali no c mesmo até terminar o serviço. Quando não, o cara tem que tirar, tem que limpar. Porque senão vai sair cheio de... E aí ele começa a enfiar... Tá me acompanhando? Você não tá entendendo nada, né? Não, tô entendendo. Ô, meu pai, você não tá entendendo... Não, você não tá entendendo, não. Eu tô vendo pela tua cara idiota que você não tá entendendo nada. Vou fazer o seguinte. Chega aqui no meu computador. Chega aqui no meu Laptop. O que você vai me mostrar? Esse videozinho aqui... É o melhor vídeo pra quem quer entender o que é sexo, tá? Eu vou dar o play aqui, e eu vou ali pagar o mijão, que eu tô quase me urinando nas calcinhas, tá entendendo? Tá. Depois que você acabar, você me chama que a gente conversa, tá? Tá bom. Tá, obrigado, tá... viu, irmã? Nada. Fica aí, criança. Aperta o... Dá o play aí. Você sabe dar o play, né, ô menino burro? Sei, aperta o play. Vai lá. Tá. Hã? O que essas duas meninas estão fazendo? Como é? Hã? O quê? Não! Que foi? Que foi, menino? Que foi? Pela madrugada, o que é que tá acontecendo, criança? Qual é o problema? Qual que é o problema? Vixe, eu quebrei o garoto. Silêncio! Vamos começar. Meu nome é Sushismondo Tafroide. E vocês estão aqui hoje porque têm graves problemas de estrutura mental. Quem querer falar primeiro? Sabe o que é, doutor? Eu não consigo parar de falar putaria. Falar nisso, vocês conhecem a piada da mulher que nasceu com a buceta na cara? Caralho, filha da puta! Essa piada é boa pra caralho! Nem conta, senão eu vou cagar pelo nariz de tanto rir. Diga, rapaz, você deve ter algo em sua infância que te prejudicou. Diga para eu. Tu viu mamãe pelada e curtiu, não é? Isso mesmo, doutor. Eu vi sim. Mamãe era uma tremenda cachorra do funk. E quem ser sua mãe? A mulher queijo de Minas.

Já vi que não dá pra segurar vocês aqui, então vamos logo pra aldeia. Eu vou ver meu pai? Vou ver minha mãe? Depende, vocês já não comeram outro, talvez. Caralho! Esse Indiana Jones é muito preconceituoso. É, voltei, véi, filha da puta. Tu me largou naquela porra daquele presídio. Eu vou tocar o terror nessa merda agora. Cadê aquela pedra? Me dá aquela pedra aí. Eu vou dar, vou quebrar aquela pedra em três. Eu vou fazer uma pedra pomba pra limpar meu pé. Doutor Jones, doutor Jones. Diga, baixinho. Você comeu a mulher? Baixinho, nós não estamos mais nos anos 40. Hoje tem uma coisa chamada internet. Vai lá e procura por sexo. Vai mudar a sua vida. Muito engraçado, doutor Jones. Muito engraçado. O Miote é um cara que dá volta. Ele é tão ruim que dá volta. E assim os nossos três amigos voltam para a aldeia felizes e contentes. E quanto à loira, produção, está certo isso aqui? Ah, muito bem. Já quanto à loira, ela foi vista tomando banho no rio com um elefante. E se você não entendeu mais este glorioso audiodrama de mais uma produção Jurassicast, não se preocupe, você é normal. E aí, Calaveira? E aí, como é que tá as DST lá do Rio? Porra, nem me fale. Pior é que mesmo? Isso eu peguei, porra, eu peguei outras coisas. Isso é pior do que DST. Pegou um traveco que eu fiquei sabendo. Não, quero nem falar sobre isso, não. E aí, e a festa hoje? Não, vamos falar sobre traveco, meu. Não, é sério, porra, mesmo? Tá maluco? Por quê, cara? Eu quero saber da festa hoje. Tá preparado pra festa? Eu quero saber do traveco. Ah, tá, tudo bem, vai. Cara, a festa, eu tô ficando sabendo que vai bombar, bicho. Vai bombar. Já botaram, já baixaram todo o MP3 dos últimos lançamentos do Latino. O negócio vai ser pesado, velho. Vai ser pesado. Leque, já tá rolando. Essa festa vai ser na casa de quem? Cara, vai ser na casa do Pedrão. Sabe o Pedrão, do Tioiso? Pedrão? Isso, o Pedrão. Tá mudando pro Rio agora, inclusive. Conhece, né, o Pedrão? Fiz muito cocô na casa dele. Uhum, fiz tá muito bom. Cocô na casa dele. E o Brunão vai também? Uai, a gente vai encontrar com ele ali na esquina. Inclusive, aquela sombra do planeta que você tá vendo não é a Lua, é o Brunão. Vamos lá falar com ele. Vamos lá. E aí, Brunão? E aí, Bruno? E aí, suas bichonas, beleza? E preparado aí, pra hoje, rapaz? Hoje? O que, que tem hoje? Hoje? Tem festa hoje? Tem festa hoje. Isso, pô, no meu AP. Tem festa no seu AP? E vai rolar o quê? Bunda Lelê. Ô! Oh. Não, cara, não é hoje não, cara. Você tá enganado. É hoje, cara. O Bruno. Hoje, velho. É hoje. O Pedrão já me mandou a confirmação pelo Face. Tá lá e já tá rolando leque lá na casa dele. Ah, leque. Tô sabendo, tô amarrado. Não, mas não é boa essa música, não. Não é boa essa música, não. Se engraça, essa música é uma merda. Não quero saber de música, não, rapaz. É a mulherada. Ah, você não ficou onde te falei, não? Não. Cara, tem uma maluca. Doida, desvairada, que a mulher tá doida que eu fico com ela, velho. O que é? É aquela. Ah, você lembra da. Eu esqueci o nome da Kiko. Peraí, deixa eu ver o nome dela. Kelly. É porque eu não muito escroto, meu. Aí eu não lembrei. Eu precisei olhar aqui no meu iPhone. Lembra da Kelly? Lembro, pô. A puta. Amanda Suelen? Isso, a Kelly, a puta, que tinha inclusive até no MTV. Suelen, pô, a puta. Eu tô doido pra pegar a Suelen, pô. Não, mas a Kelly é mais bonitinha. Mas, eu sei, mas a Suelen é metida pra cacete, porque ele é desafio. Pois é, a Kelly quer que eu fique com ela, velho, mas eu não posso ficar com ela, porque eu tô engalfiado lá com a Jurema. Lembra da Jurema? Porra, Jurema? É pô, Jurema tem Domingos, né? É que a Jurema dá um anel. Pelo menos eu não pede que nem a Domingos. Pô, meu, mas tu de mulher também tá foda, né? E tu, Bruno, vai pegar quem? Eu não sei, cara. Eu não tava nem sabendo que a festa era hoje, cara. Eu, sinceramente, eu acho que ainda é amanhã. Não é amanhã, não, essa festa? Não, animal, é hoje. Olha aqui no meu iPhone, olha aqui, ó. Puta, aí, minha. Ó, confirmado. Caraca, é mesmo. Sério, galera, ó, eu encontro vocês lá, eu vou ter que ir lá virilha. Sério. Falou, eu encontro vocês lá, beleza? Beleza. Beleza, então, né? Eu ouvi bem ou ele falou que ia depilar a virilha? Pois, eu achei estranho. toda a bicha tem que estar pronta pro seu homem. E aí, você vai pegar a Sueli? Porra, tô querendo a Sueli. Porra, cara, eu não sei, eu, cara, eu não tô afim de ficar com a Kelly, velho. A Kelly é muito estranha. A Kelly, sei lá, a Kelly gosta de funk pancadão. Depois a gente faz um troca-troca lá depois. Que isso, Mio? Você tá indo pra onde, velho? Eu tô indo pra festa, você tá indo pra casa de swing? Qual o endereço? Achei que o Miotti ficou muito tempo no Rio de Janeiro, cara. Rio de Janeiro é isso. Tudo embora, depilar a virilha, rapaz. Te manda daqui. Ah, eu desculpo. Tu voltou só pra dizer isso? Foi. Tu tá suado desse jeito. Vai, vai embora logo. Porra, meu, acho que tá bombando isso aqui, hein? Porra, bestão, hein? Pô, mas tá um cheiro de buceta mal lavada aqui dentro, tá, velho? Porra, não gosta não? Pô, mal lavada não, né? Meu, o que você tem, meu? O que você veio do Rio de Janeiro? Tudo cheio de gosto estranho. Essas DST, meu, que não estão fazendo bem na tua cabeça, não. Porra, um mês, porra. Um mês é foda, né? Porra, um mês? Não tinha um antibiótico lá pra você tomar? Ah, que seja. Cadê o Brunão, hein? Pô, a gente ia encontrar com ele aqui, né? Será que ele já chegou? Caraca, ele demora... Mas também é muita área pra ele se secar, né, velho? Vai levar e um aí, tempão. Bichas? Beleza? Tamo na área, vamos arrebentar hoje. É isso aí, calaveira, peitinho. Pá, tira a mão do meu peito, rapaz. Que mania escrota essa que você tem? Bom, e aí? Como é que é o esquema? Eu quero encontrar a Sueli, pô. Cadê a Sueli? Sueli? Cadê a Sueli aí? É. Sueli, miote. Quero falar com a Sueli. Já foi melhor, hein, bicho? Pô, a Sueli é gatinha, pô. Sueli. E a Domingas não vem, não, hoje? Não, a Domingas não. Deixa a Domingas lá. A Sueli, eu vi a foto da Domingas antes da gente gravar esse teatro. Eu também, tô sabendo. Você viu? Tô ligado, tô ligado. Eu tava me sentindo assistindo mais uma extensão, mais uma cena estendida do Star Wars, o Jabba the Hutt. Era do isso, mundo. Verdade. Mas, ô, Miotti, é, a Sueli, olha... Ih, o Miotti, eu acho que a Sueli tá vindo ali, ó. Tá ali, ó, tá ali. E olha lá, tava a aglomeração de macho ali. Segura aí, vou falar com ela. Não, beleza, vai lá, vai. Porra, Brunão, e a Kelly tá, velho, eu tô sentindo que a Kelly tá vindo aí, cara. Tá sentindo? Mas por quê? Ela é tão gorda assim que o chão treme, é isso? Não, ela é até magrinha. Ela é até magrinha. Ó, pera aí, ó, escuta aí, ó, ó. Tá, tá vendo? Olha aí, ó. Ué, sabia. Tá muito que não é do peão da casa própria? Isso, o negócio é que a Kelly é tão rodada que toda vez que ela já chega girando igual o baú da casa própria, igual o peão da casa própria, olha aí. Olha, chegou, olha aí, chegou. Ah, cacete, pera aí que eu vou lá falar com ela. Não, beleza, eu vou ver se eu arrumo alguma coisa pra comer. Depois encontro vocês na festa, beleza? Bitches, falou. Que bitches, velho. O calaveiro Brunão tá todo, né? Não é? Miotti, você não ia falar com a Suelen, Miotti. Miotti, você não sabe a sua marcação. Desgraça, vai falar com a Suelen. Oi, Suelen. O que é que tu quer, meu filho? Que isso, Suelen? Não, meu chato, tem que ser rápido, porque a fila anda, já a boate queima isso, e eu não vou fazer mais nada. Só filho fala oi. Oh. Eu escutei lá do outro lado. E no mundo, caralho. Daqui a pouco a boate queima. Foi muito pesado. Ai, ótimo! Pô, Sueli, você tá toda estranha hoje, pô. Por que você é assim? Assim como, meu filho? Sei lá, pô, tá dando essas patadas aí, alto pô. Padrão, pô. Alto padrão? Alto padrão, meu amor? Vamos ali pro lado, rapidinho, ali no cantinho, pô. Eu não quero nada contigo, quero não, com você. Criatura. Que isso, Sueli? Homem pra mim tem que ter virilha depilada. Que isso? Como é que é? Homem, pra mim, tem que ter carro esporte e virilha depilada. Você e tem algum cacete, dos dois? Carro esporte eu tenho. Então, sério, vamos ali rapidinho, pô. Só aqui, ó, se meus músculos aqui, meu barriga sarada, pô, você não quer pegar nela, não? Tem a virilha depilada? Não tem. Mas sou ela, hein, porra. O que é? Acho que a sua irmã é mais gente boa que você. Deixa ela ser. A bicha é mais rodada que Beyblade. Que isso, Sueli. Sueli, vamos rapidinho. Vem, pega na minha mão, Sueli. Pega na minha mão. Tá, mas só no dedo mindinho, que eu tô com nojinho de tu já. Obrigado. Tá sozinho aqui? É, não, eu tô com dois amigos meus ali, o Reco Reco e o Balão. Ah, então eu posso ficar aqui com você, não posso? É, pode, né? A festa da casa não é minha. Senta aí, fica aí à vontade. Pera aí, não, então. Bota a mão pra... pode, sem problema. Olha, gato, você não é asteroide, mas que corpo celeste você tem, hein? Isso é muito Zona Leste, né? Eu não sabia que você era da Zona Leste, Kelly. Pois é. Ela tá se referindo à lua, ao tamanho da lua. Ah, sim, verdade. O que, que você tá fazendo aqui, o Estupi? Você não ia atrás do que comer? Vai aí. Tô procurando uma coxinha, viu? Vocês viram a coxinha por aí? Sabe? Né? Serve a minha? Opa. Não, pera aí, não era comigo o negócio? Ah, tem pra todo mundo. Caralho. Calaveira, vai aí que eu vou ver se eu acho alguma coisa pra comer, depois eu volto aí pra comer. Não, também. Deixa eu ir contigo. Puta que pariu. E aí, Kelly, o que, que você tem feito da tua vida? E aí? Então, tava aqui, aí vi você chegar, falei, bom... É, eu vi. Deixa eu ver, né, assim, é, de aí... repente a gente marca aquele esqueminha que a gente tava querendo marcar. Lembra que você me deixou no outro barzinho? Não, mas eu lembro. Não, mas peraí, peraí, não. Aí você falou que foi comprar, ia comprar cigarro e nunca mais apareceu. Fiquei esperando. É, eu parei de fumar no meio do caminho. Peraí, filha, você tá apertando... Não, peraí, é Kellen, pai, Kellen, peraí, olha essa mão. Não, então, o negócio lá do barzinho, é que na hora eu tive que levar minha avó pra depilar o sovaco, aí deu merda, aí ela teve que depilar a virilha também, porque parece que tem uma garota aqui na festa que gosta de virilha depilada. Ah, tá, e aquelas 20 ligações que você não me atendeu também, foi nessa hora aí da depilação? Foi, eu tava fazendo clareamento anal, na hora, o meu celular tava com a bateria riada, aí não deu pra eu te atender. Ah, tá. E aquela hora que eu passei na sua porta e você abaixou na janela e gritou, outro gato, tá bem? Isso, e nessa hora eu tava vendo Chaves, aí você deve ter confundido. Não, uhum. Kelly, feche a blusa, Kelly, puta que pariu, Kelly. Mas tá calor aqui. Kelly, bota esse peito aqui, Kelly, para de mostrar pro amigo, para. Tá, dona da casa é meu amigo. Tá, então você vai se comportar, vou falar com você direito. Ah, só porque você pedindo assim, eu faço o que você quiser. Ai, não, aí... A voz gostosa. Ai, não, peraí. No ouvido, não. Caralho, porra. Peraí, Kelly, segura, faz o seguinte. Segura rapidão que eu vou ali encontrar com os amigos meus. Mas pode ficar aí. Não precisa me seguir, não, beleza? Eu já tô rapidão. Eu já vou. Não, então. Ai, caralho. Peraí, Kelly. Peraí, vem cá. Não, Kelly, solta. Peraí. Só, Kelly, solta, eu preciso. Não, não me deixa aqui, não. Vem aqui. Kelly, solta, eu preciso disso pra ir embora. Kelly. Solta. Não, não precisa não, deixa Kelly, aqui. Kelly, solta, pelo amor, tá doendo, vem cá. Caralho. Ninguém tá vendo, aproveita. Puta que pariu. Então, Suelen, porra, Suelen, vamos ali rapidinho. Olha a sua irmã lá, sua irmã tá botando o peito pra fora, Suelen. Ai, meu Deus, eu não acredito. Não, acho que eu vou, não, não vou lá, não. Eu prefiro você, Suelen. Suelen, por favor, Suelen, vamos ali no quarto. O quarto é vazio, eu já fui lá, não tem ninguém lá. Meu amor, quantas vezes você quer que eu diga? Virilha depilada e carro esporte. Agora, com licença, que eu preciso fechar a blusa da minha irmã e dizer pra ela que eu achei uma garrafa da Pepsi com o nome dela. Suelen. O que é? Se você subir comigo, eu vou te ensinar a gemer sem sentir dor, Suelen. Tu vai ficar esfregando nota de 100 reais na minha cara, meu amor? Então não vai. Suelen, pô, Suelen, que isso? Que aí? Eu quero mentira, ver. Suelen, você chamar de amendoim. Eu quero ver. Você chamar de amendoim. Open Gangnam Style. Porra, Calaveira. Ai, que mulher metida, rapaz. Puta merda. Ai, miote, peraí, velho. Ai. Deixa eu você lá, pô. Aquele me apertou os ovos, velho. Ai. Ai, minha Nossa Senhora. Ai, tá doendo. Porra, Calaveira. Ai. Eu devia ter ido na Kelly primeiro. Ai, seu longuinho, se parar de dar do três pulinhos. Ai, caralho. Ai, como é que é, meu? Você não foi na mulher, não? Eu fui na... Pô, essa Suelen é muito metida, pô. Não é difícil. Fiz de tudo, pô, mas não consegui, não. Pô, aquele cara quase que me tirou os testículos, velho. Que a mulher é maluca. Sabe o que essa Suelen falou pra mim? O quê? Que ela queria um cara com virilha depilada. Que porra é essa? Pô, eu acho que ela queria uma buceta, meu. Ai, não me faz rir, meu. Tá doendo. Ai, aquele me deixou estéril, velho. Nossa, ela fez tudo isso com você. Puta, meu, faz um blá blá aqui pra ver se ainda aí, funciona. Não, sai pra lá, pô. Faz aqui, meu. Faz um blá blá aqui, meu. Tá doendo pra caralho. Cara, a Mara tá doendo muito. Sabe qual é a Mara, né, meu? Sei, tem Inês e tem a Mara. Isso, é a maravilhosa bola esquerda, nossa. Isso. Ai. Eu esqueci o bola direito, pessoal. Cadê o Brunão? Sério, cadê o Bruno? Cara, ai, o Bruno, a última vez que eu vi ele tava. Parece que ele tava ali conversando com duas ruivas. Mas as ruivas que tinham nessa festa não era a Kelly e a Suelen? Só tinha duas ruivas, isso, a Kelly e a Suelen. É, gatos, beleza? Olha só, tô indo nessa, valeu? Tô aqui com minhas duas queridas, tá? Suelen, que acho que você já conhece, já foram apresentados, né, querido? Porra, Suelen. É isso aí, galera. Kelly, a parada não era... Kelly, a parada não era comigo? Ah, não, você demorou demais, meu querido. Ô, Kelly, mas tu me apertou os ovos, Kelly. Aí você não gostou, não? Não, Kelly! Dói! Agora eu vou apertar outro ovo, tá? Ih, Bruno, não se fudeu, miote. Tem um ovo de aço, rapaz. Falou pra você. Tchau. Não, Kellen, peraí, Kellen, peraí. Suelen, volta aqui, Suelen. Tchau, adeus. Vem cá, Kellen. Porra, miote. Deu um mole, velho. Pior que ela tava apertando e tava gostoso mesmo. Porra, e tu, por que tu não continua lá, então? É porque eu gosto, né? Você tem que fazer gênero, né, e tal. Porra, puta pitinho gostoso da Kelly, cara. Caveira. Ai, cara, com testículo dolorido. Assim. Oi, fala. Caveira, tô vendo que não tem mulher mais nenhuma aqui. É, saiu todo mundo. A festa eu acho esvaziou que rápido. Vai ter que ser você mesmo, viu? É, tá esvaziou rápido mesmo. Como... Hã? Hein? Vamos lá pra cima, vamos lá pra cima. Vamos. Que isso? Vamos fazer o quê? Miote? Tem um quarto de vazio. Que isso, miote? Não, miote. Miote. Miote, caralho, miote. Velho, chega isso pra lá, meu. Pelo amor de Deus. Vamos ali, faz rapidinho. Pega aqui na minha mão, pega. Que mão, miote? Isso não é mão, miote. Me ajuda aqui. Miote, isso não é mão, miote. Sai pra lá. Ai, meu ovo. Sai daí, miote. Ai, caralho. Que isso, miote? Sai daí. Isso não é mão. É mão. Let's get it on. Ai, meu Deus, é hoje. Ai, que vai ser hoje. Faz tanto tempo que eu procuro um amor na minha vida. Finalmente conheci esse rapaz, um peruano, tranquilo, calmo. Eu acho que agora vai. Ai, meu Deus, vai ser dessa vez. É hoje, meu pai do céu. É hoje que eu tiro a teia de aranha. Ai, olha. Ai, meu Deus, chegou. Ai, chegou. Eu vou lá abrir a porta pra ele. Olá, carinho. Oi. Como está? Tudo bem? Seja bem-vindo. Tem pensado muito em mim? Ai, é. Sim, muito. E o que você tem pensado, carinho? Eu tenho pensado? É, você não quer entrar, tomar um vinho? Não. Não? E primeiro eu quero que você me diga as coisas calientes que tem pensado comigo. Sério mesmo? Não vai nem me levar pra jantar, nada assim? Eu quero que você fale tudo o que tem pensado comigo, desde que nos encontramos. Diga, carinho. O quê? Mas eu tô achando você muito com muita pressa, não? Não, carinho. Você não era assim. Vamos certificar nosso amor, carinho. É? Tá bom, então vem. Vem, meu peruano da Bolívia, vamos. Vem. Vamos. Ai, meu Deus. Vamos. Ai, meu Deus. Ai, maravilha. Ai, que coisa boa. Não, já acabou. Como é que é? Já. Não, já acabou. Já. Listo, acabou. Já. Foi muito bom para mim. Não sei para você, mas para mim foi ótimo. Como é que é, seu filho da puta? Vai sair daqui da minha casa, seu merda! Como é que você chega aqui assim na minha casa, vem na minha boca e vai embora assim desse jeito, porra? Como é que você vem aqui e faz isso comigo assim e vai embora? Você acha que é assim? Você acha que eu sou uma mulher dessas? Da vida? Não, eu não acho que é da vida, mas é da minha vida e pra hoje foi muito bom. Seu filho de uma puta, vá tomar no mas olho do calma. Seu... Calma. Se você não gostou, dá uma olhadinha naquele cara que tá lá em cima. Eu acho que ele gravou tudo. É só assistir, pedir pra ele. Tudo que ele gravou, assiste. Ah, vá tomar no seu rabo, seu viado. Ah, que delícia. Sai daqui. Sai. Sai. Sai. Delícia. Mas

Quando Estrelinha do Rodrigo sonhar que Ned Master vai assumir o lugar dele, ele volta correndo. Mas não é assumir o lugar dele. Ned Master não. Nossa, não sei mais o que fazer então. Que saco. Vamos entrar que tá frio. Vamos, Vitor. Vamos jogar Mario? Mario, Vitor. Não, vamos jogar Sonic. Sonic é muito melhor do que Mario. Não, mas o Mario, o videogame é melhor. O Sonic é mais rápido, mas o videogame é melhor. Tá bom então, Vitor. Faz uma coisa. Entra lá, prepara tudo, que eu vou ficar um pouco aqui fora pra esfriar a cabeça. Já já encontro vocês. Que puxa. Marte! Marte? É o Miote. Oxe. Você tem que voltar comigo. Como é que é? Dr. Brawl? Voltar pra onde? Miote, sobe! Agora não dá pra explicar. Vambora! Lucas? Como assim? Embora pra onde, Lucas? Pra onde não? Pra quando? Peraí, Lucas. Não tem espaço aí. Onde é que eu vou sentar? Senta no meu colo, Miote. Porra, Lucas, dá um tempo, né, porra? Ah, porra, sentar no seu colo, cacete. Pô, Miote, não fode, cara. DeLorean não é Belina. Lucas, me explica o que tá acontecendo, por favor. Tá, eu vou te falar. O mundo precisa do Jurassic Cast de volta. Ei, Doc, essa rua aqui não tem espaço pra 88 milhas por hora? Ruas? Aonde vamos não precisamos de ruas. Conseguimos, Doc. Nós voltamos? Sim, voltamos. Chegamos em 27 de novembro de 2011. É incrível! Pode ser que este ponto no tempo inerentemente tenha algum tipo de significado cósmico, quase como se fosse um ponto de encruzilhada temporal na relação espaço-tempo, mas pode ser apenas uma incrível coincidência. Como é que é? Encruzilhada temporal de espaço-tempo? Estou falando inglês? Por favor, Lucas, português. Cara, com o fim do Jurassic Cast, as coisas começaram a ficar muito feias no mundo. Primeiro foram os podcasts, e depois... Como assim o Jurassic Cast? Não interrompe, Miote. Você tá falando mais que todos os programas juntos. Dá um tempo, cara. Só quis dizer. Então, olha, a briga entre vocês acabou criando um buraco no espaço ventoso do tempo na bilugação astral, que acabou levando vários podcasts também a desistirem. Grande Scott! O que foi, Doc? Nada não, é que eu gosto de falar isso. Ah, continuando então, hein? Depois os podcasts foram os videologs, depois os canais de TV a cabo. Aí o público já não se interessava mais por idiotices como antes. Peraí, o fim do Jurassic Cast fez tudo isso? Isso e o fim da água potável do planeta. Mas o pior ainda estava por vir. Quando eu fecho os olhos, eu vejo as usinas de carvão, os campos de concentração e as usinas de seres humanos transformados em baterias para alimentar as máquinas que dominam a Matrix. E para fechar com chave de cocô, eu não consegui completar o meu álbum do Brasileirão de 2012. Nossa, mas como tudo isso chegou a esse ponto? Por causa de uma pessoa. Quem? Você, Miote. Eu? É, uma visão deturpada, vil e asquerosa de você, Miote. Com o fim do Jurassic Cast, você declarou guerra à Coreia do Sul e se aliou ao Exército Livre do Condado de Massachusetts. Nossa, que mal eu sou. É, mas o pior não é só isso não. Como ditador do mundo, você fala pra caralho, cara. Seus discursos demoram de 15 a 32 horas sem nenhum intervalo pra uma aguinha, nem pra gente fritar o kibe em água fria. Até Fidel, cara, pediu arrego por tua causa. Mas por que eu fiquei assim? Sei lá, eu acho que você perdeu a fé na humanidade. Já tava de saco cheio da sua vida, confiou muito no Brunão, no Calaveira. E aí você se decepcionou. Isso ou muito tempo livre. Mas e os dois? O que aconteceu com eles? É, eu vou te dizer que o Brunão resolveu assumir o seu lado dançarino e entrou pro corpo de baile do Tchotchovsky. E o Calaveira, bom, digamos que a coisa envolve uma ilha de cruzamentos genéticos e vagaranhas. É, acho justo. Mas o que estamos fazendo aqui no passado? É que o Doc aqui tem uma teoria. Segundo ele, se o Jurassic Cast não acabar, a água potável do mundo também não acaba. Peraí, o que tem a ver o Jurassic Cast e a água potável do mundo? Não sei, só sei que foi assim. Cara, eu tenho um plano, escuta aqui, ó. Hoje foi o primeiro dia em que vocês decidiram que iam fazer aquele episódio sobre Mestres do Universo, não é? É mesmo. Hoje foi o dia em que gravamos a leitura de e-mails e publicamos Os Aventureiros do Bairro Proibido. Então, olha, o meu plano consiste no seguinte. A gente vai entregar essa carta aqui pro Calaveira pra tentar convencê-lo de que o Jurassic Cast não pode acabar. O que tem nessa carta? Na verdade, são poucas palavras, Miotti. É apenas um decreto falso do Steven Seagal dizendo que se o programa do Mestres do Universo não terminar bem, o Calaveira vai ter que passar todos os dias de sua vida assistindo casos de família. Ah, então vai dar certo. Ué, por quê? Você tem tanta fé assim no Calaveira? Não, é que aquele idiota acredita em qualquer coisa que falamos. Ah, tudo bem, só que tem uma coisa, cara. Quem tem que entregar essa carta é você, Miotti. Mas por quê? Porque a física quântica da hermenêutica da cauda do jacaré da rebimboca da parafuseta, segundo o Padre Quevedo, em sua teoria da nega do sovaco cabeludo, o universo pode sofrer várias consequências se não for você. E também porque a gente não sabe onde ele mora. Beleza, mas eu tô indo de Delória, viu? Nem fudendo! Porra. Anteriormente no Jurassic Cast. Pra participar é fácil, é só mandar sua frase sobre o que o Miotti tá fazendo pra jurassiccast@gmail.com. Ou então no nosso formulário do próprio site, clica no contato, vai lá, preenche o formulário bonitinho, envia, manda pra gente que chega bonitinho também, beleza? Não vale pelos comentários do post, tá? Tem que ser nessas duas opções. Isso, comentário do post não vale não. É isso aí, vamos pros e-mails então. Tem algum e-mail de voz? Alguém mandou e-mail de voz, não? Não, hoje não. Gente, manda e-mail de voz, a gente gostou tanto. Eu não ouvi os dois primeiros, mas, pô, é maneiro, cara. Manda aí. Porra, tu não escutou os programas depois pronto? Não, corro. Sim, só depois de pronto, mas, por exemplo, se tivesse agora, eu não tinha escutado. Não tô perguntando se tem. É. É, peraí, peraí, que tá tocando o telefone aqui, rapidão. Peraí. Pô, Miotti, você acha que vai valer a pena falar desse filme, cara? Pô, acho que vale sim. Qualquer filme que a gente fala aqui é bom. Beleza, pô. Não tem problema. Pronto, voltei, pessoal. Ó, ele tá voltando. Ó, beleza, vamos lá. Ô, o que que foi? Ah, sei lá, velho, uma porra do maluco vem aqui e me deixa uma carta. Vem um cara bater aqui 2 horas da manhã pra deixar uma porra de uma carta aí. Porra, bicho, do carteiro da Bazanei 2 horas da manhã, cara? Porra, é essa, velho. Márcio falou que o cara meio careca saiu daqui, saiu meio esquisito aqui. Já dei uma bronca nela aqui, não sei nem o que aconteceu, quebrar a porra da porta. O cara deixou a carta aí, mas deixa essa merda aí, eu não vou ler esse negócio agora, não. Vamos lá, vamos continuar aí, porra. Já são 2 horas da manhã já, velho. Tá, tá bom. Beleza, vamos, toca o bonde aí. Então é isso, interneticos. Fique agora com o programa sobre aventureiros no bairro proibido com o nosso querido Alexandre Nerdmaster. Até a próxima! Foi? Beleza, certinho. Foi? Não, ficou ótimo. Tranquilo, valeu, beleza? Pô, foi maneiro essa leitura de e-mails, hein? Foi legal, cara, foi bacana, gostei. Ô, Miotti, qual é o formato? Eu sempre esqueço aqui, qual é o formato que eu tenho que te mandar? MP3 128. Porra, eu tenho que anotar isso em algum lugar, cara, que eu sempre esqueço essa porra. Porra, bicho, mas 20 anos de curso, tu não aprendeu a botar a bandoleira ainda, caralho? Que pariu, velho? Desculpa, capitão, desculpa. Porra, tu vai comer vômito dos outros, hein? Oh, olha só, nós combinamos aqui, eu e o Miotti, ano que vem, cara, nós vamos fazer o Mestre do Universo. Não dá pra você escapar, eu sei que você não gosta do filme, cara. Mas, cara, não tem jeito, o neguinho já tá pedindo. O Nerdmaster no programa mencionou, cara, nós vamos fazer. A questão é assim, não é que eu não goste do filme. É um filme muito imbecil, velho, não dá uma pauta legal. A gente vai ficar enrolado, cara, igual nas outras, cara, vezes. Dá, sabe por quê? Sabe por quê que dá? Porque a gente fica zoando pra cacete o filme, cara. Todo mundo sabe que o filme é ruim, mas a gente vai zoar e vai ficar maneiro. É, e muita gente acredita que o Bruno adora o filme também, pô. Que ele vive falando que adora o filme. Mas não tem como zoar. A gente precisa zoar com um pouco de conteúdo, senão fica só cocô, xixi, cocô, xixi, cocô. Não, relaxa, vai dar certo. Não. Relaxa. Calma, eu faço uma pauta maneira, a gente consegue fazer. É, eu não gosto, na boa, não... Sei lá, velho, eu fico meio bolado assim com esse filme, ah, muito merda, calma, entendeu? Relaxa, vai dar certo. Bom, gente, eu preciso ir embora que eu tô, cara, eu tô esgotado hoje. Ó, tranquilo. Ah, beleza, vai lá então. Depois eu subo aí o coisa pra vocês, tá? Tá, beleza, tranquilo. Falou, um abraço. Ah, valeu, vaza. Falou pra vocês. Porra, cara, Mestres do Universo, mas puta que pariu, velho, esses caras me inventam cada merda. Uf, saco, por que eu não fui inventar de fazer sozinho? Cara, um saco. Ah, aquela carta que eu recebi. Peraí, deixa eu dar uma olhada nessa carta aqui. Assinado seu amigo do tempo, Steven Seagal? Caralho, Steven Seagal escreveu uma carta pra mim! Amor, vem cá, Steven Seagal escreveu uma carta pra mim! Ah, me poupe, Rodrigo. Não, é sério, escuta aqui, vou ler, ó. Querido Bigman, ia lá, tá vendo? Até escuta o Jurassic Cash, ó. Vai, Rodrigo, lê logo isso. Se o episódio do Mestres do Universo não acabar bem, você vai passar o resto dos seus dias assistindo um programa do Caso de Família em looping até o seu ovo secar. Seu amigo do tempo, Steven Seagal. Tá vendo? É o Steven Seagal. Ele mandou uma carta pra mim, com a letra do miote. Mas ele mandou uma carta pra mim, o Steven Seagal. Pera aí, onde é que você tá indo? Só um homem pode me ajudar agora. O Steven Seagal. O Strickland tava nesse filme também, não é, Miotti? É, o Strickland tá lá, pô, só fazendo o papel dele mesmo, né? Pois é, o Strickland, ele faz o papel do Strickland em qualquer filme. ele é o Strickland no De Volta para o Futuro. Ele é o Strickland no Mestre Top Gun, do Universo. Top Gun no também, Top Gun. Né? Fala, porra, o que é isso, velho? É quem? James Tolkien. Foda-se, né? É o careca. É o Strickland, porra. Ninguém sabe qual é o nome dele, cara. É o diretor do George McFly lá, do Marty McFly lá, todo mundo é sabe. O Bedell, que... É o Bedell. Ele é o Bedell. É um atorzinho muito limitado, né, velho? Mequetrefe, né, bicho? E aí, ainda nego resolve dar, porque acho que era perto, 80 ali, era De Volta para o Futuro, tava pra lançar o terceiro, se eu não me engano. Aí chamaram um ator pra, né, caralho, o Strickland, careca, nunca teve cabelo, porque aquele cara realmente... Nunca teve cabelo. Ele nasceu careca e continuou careca a vida toda. Pois é, o que porra. Eu acho foda do Strickland é que no final ele se arruma com a louraça. Peraí, rápido. Meu celular tá tocando, peraí. Alô? E aí, Steven? E aí, cara? Não, rápido, eu tô gravando o Jurassic Cast aqui. Depois a gente fala, beleza? Tranquilo, não. E aí, o aranha lá, como é que tá? É um bichona mesmo. Beleza, então. Falou aí. Falou, tchau. E aí, galera, pode continuar. Que foi? Mas, hein? Pode continuar. Que porra foi essa? Isso. Ué, o telefone pra mim. Era um amigo meu, Steven. Então tá. Mas como eu tava dizendo, cara, é foda que o Strickland, cara, no final, passa o filme inteiro enchendo o saco. O neguinho resolve dar um prêmio de consolação pra ele no final, arruma uma gostosa lá genérica. Uma champola, né, velho? Dá uma champola pra ele. Eu acho legal que o filme acaba de uma maneira muito maneira. Antes do filme acabar, ele tem uma cena muito maneira, que é a invasão das hordas do esqueleto na Terra, no meio de uma rua deserta, e, velho, não aparece ninguém pra ver que barulheira é essa... Barulho de tiro, tem um tanque de casa, andando no meio, né, da rua. Cara, não tem ninguém, velho. A cidade tá o quê? Em quarentena? Que porra é essa? Sei lá, em... Não, mas mais escroto é o final do filme mesmo. O final De Volta pro Futuro alegrinho, né? Que o He-Man, sei lá, a menina volta. Assim, o tempo todo aquela máquina do Guildo era só viagem interdimensional. Isso. E aí, no final do filme, ela volta também no tempo. É porque aí o anão, o caralhinho voador lá do Guido, ele resolve inventar que aquilo ali também viajava no tempo. Ele, isso. Ah, é, viaja no tempo também, se você quiser. Ela, Guidão! Aí ele chega, você tem certeza que você não quer visitar uma outra época do seu planeta? Porque eu posso botar você no ponto do tempo que você quiser. Ah, não, bota só a gente lá em casa, tá bom. Aí, não. Ela não, é, não. Ela é, volta uns meses! Não, olha como é limitada. Você não quer voltar em qualquer época? Aí ela, me volta em 1980, aonde eu posso inventar o DVD e ficar milionária. Ou então me volta em 1975 pra eu investir na Microsoft. Não, a filha da puta vira e fala assim: volta uns meses! Velho, uns meses! O pior, o mais escroto, é que esse filho da puta sempre pôde voltar no tempo, lá em Eternia mesmo, e impedir que o esqueleto ganhasse essa merda, caralho! É mesmo, é? Volta no tempo, aparece o esqueleto. Mas, é. Aí o He-Man vai e corta a cabeça dele e falou: acabou, ganhamos. Ei. Acabou, ganhamos. Ai, cara, eu adoro esse filme. Lucas, deu certo, rapaz, não acredito. Pô, valeu mesmo. Agora tudo voltou ao normal. Doc, valeu pela carona. Agora vamos voltar pra 2012, que tá passando Rock Santeiro no Viva. Beleza, então se segura, que a gente já tá quase 88 milhas por hora. Só que eu preciso fazer uma coisa antes. Eu preciso ver o rastro de fogo saindo de trás do DeLorean. Você tá fazendo, Miotti? É muito importante pra mim. Miotti, não! Doc! O Miotti caiu, e agora? Grande Scott! O espaço, a fronteira final. Essas são as viagens da nave estelar Enterprise em sua missão de 5 anos para a exploração de novos mundos. Para pesquisar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente, indo onde nenhum homem jamais esteve. Jornada nas Estrelas. Data Estelar 15875.1, Quadrante Espacial Quorus 15. A Enterprise segue na escolta da missão diplomática da Rainha Zulmira, comandante-chefe dos Gurgis, de volta ao seu planeta natal. Tudo ocorre bem em nossa missão. Bem até demais. Senhor Sulu, me dê a situação da nave. Signo em dobra 6, senhor. Todos os sistemas operacionais em 100% e a nave dos Gurgis à nossa frente, senhor. Tempo estimado de chegada, senhor Chekov. Se continuarmos esse ritmo, em menos de 2 minutos, senhor. Capitão, estamos recebendo um sinal subespacial em um canal não padrão. Da nave Gurg? Não, senhor. De uma fonte externa. Coloque na tela, Tenente Uhura. Precisando contar... Isso, por favor. Prize, Federação, alguém? Puta, eu preciso falar com o Capitão Kirk, Capitão Prize. Aqui é James Kirk falando, identifique-se. James? James, você? Sou eu, Lunda, esposa de Stonewood. Sou amigo da academia, lembra dele? Lunda? Quanto tempo? Puxa! Nossa, deixa eu me chamar o Magro. Ele vai ficar... Não, Jim, a gente não tem tempo. Preciso da sua ajuda. O Stone está... Ele está morrendo. Morrendo? Como assim? Olha, mas... Depois eu te explico. Eu preciso que venha... McCoy, aqui em Alpha 77. Médico. Jim, Stone... Ele está... Morrendo. E se a gente não fizer nada... Ele vai morrer. Capitão, perdemos contato. Desacelerando velocidade de dobra, chegando perto dos Gurgis, senhor. Senhor Spock? Sim, Jim. Por favor, cheque com o Scott qual a possibilidade da Enterprise aguentar dobra 8.2 até chegarmos ao sistema Alpha. Posso indagar por quê? Vamos até Alpha 177 salvar a vida do meu amigo. Mas, Jim, devo dizer que a nossa missão ainda não está completa. É uma ordem, senhor Spock! Alcançaremos a rainha Zumira logo. Vou à enfermaria, preciso falar com o McCoy. Quero a resposta para minha pergunta o mais rápido possível. Diário do Capitão. Suplemento. Sistema Alpha 177. Depois que Scott justificou seu apelido de milagreiro e fez a Enterprise não partir ao meio ao fazer uma viagem tão longa até Alpha 177, chegamos com um pouco de dificuldade. O Sr. Scott disse que teremos de esperar um pouco até poder reverter o fluxo de antimatéria acumulada nas nacelles, invertendo a matriz quântica, e podemos voltar a entrar em dobra. Eu particularmente não me alarmei. O que eu quero mais é descer logo até o planeta e encontrar meu amigo de velha data, Stone, entender por que ele está doente. Descem em missão comigo, o Dr. McCoy e o Sr. Splunk. Lunda, finalmente conseguimos chegar. Desculpa o atraso, estávamos muito longe. Onde está Stone? Eu posso ajudá-lo. Jim? Magro, Stone, ele se foi, ele não resistiu. Não. Não diga isso! Magro, tente alguma coisa! Você ainda não, pode... Não, não, Jim, agora é tarde. Ele faleceu há uns 2 ciclos, o seu corpo já foi cremado. Não. Maldição! Isso não pode ser! Não pode ser! Está morto, Jim. Isso eu não vou aceitar, Magro. Simplesmente não vou. Estou morreu porque não chegamos a tempo. Ele estava bem, não estava, Lunda? Oh, olha, ele vinha muito estressado por conta de trabalho, muita pressão, um trabalho muito perigoso que ele exercia. Vivia falando em parar, a gente se aposentar. E no ano passado ele esteve muito mal, ele ficou um tempo internado já. Já tava cuidando dele, mas hoje ele não resistiu. Lunda, eu não pude chegar antes. Estávamos do outro lado da galáxia quando recebemos o seu sinal. Se ao menos a última missão não tivesse sido aceita por nós. Permissão para falar, capitão? Fale, senhor Spock. Não entendo por que tanta comoção, senhor. Na verdade, morto ou vivo, não há muita diferença. A composição do corpo é a mesma de antes. Ora, seu demônio desalmado sem coração! Eu não entendo a comoção pela morte. Ela simplesmente deixou de ser. Todos nós vamos passar por isso algum dia? Não, se eu puder impedir. Jim, o que está pensando? Lunda, não se preocupe. Eu vou dar um jeito nisso. Jim, você está pensando em fazer o que eu estou pensando que você vai fazer? É isso mesmo, Magro. Eu vou usar a Enterprise para voltar ao passado e corrigir esse erro. Jim, você não está pensando logicamente. Spock! Eu não quero nem saber. E quem ficar na minha frente vai sofrer as consequências. Atenção, Scott. 3 pra subir. Jim, não faça isso. Spock, faça alguma coisa. Seu maluco, precisava usar a pinça vulcana nele? Era a coisa mais lógica a se fazer. Senhor Scott, pode nos teletransportar. Data estelar 15888.5, quadrante espacial Alpha. Após deixarmos Alpha 177, me vi obrigado a usar o truque vulcânico para colocar o nosso capitão fora de ação. A inquietude dele e decisão errada em usar a Enterprise para retornar no tempo e salvar a vida do seu amigo poderia prejudicar nossa missão principal, além de colocar em risco todos a bordo, já que a nave não aguentaria tamanho trabalho. Diante da situação, levamos o capitão à enfermaria, que permanece sob os cuidados do Dr. McCoy. Então, doutor, como ele está? Ele deve voltar a ser qualquer momento, Spock. Agora, responda uma coisa. Precisava mesmo ter usado a pinça vulcana? acha mesmo que Jim teria seguido em frente com a louca ideia de usar a Enterprise para voltar no tempo para salvar a vida de uma pessoa? Se ele faria ou não, eu não sei, mas colocar ele para dormir foi a ideia mais lógica que me passou pela cabeça. Sim, parabéns, e deu muito certo. Agora já estamos longe do planeta e por sua culpa, Jim não pôde nem se despedir do amigo morto. Eu entendo e aceito todos os rituais de morte dos humanos, mas não tive como pensar em outra solução imediata para impedir Jim de fazer uma besteira. Perceba que há uma grande diferença entre perder uma cerimônia e mudar o curso natural da história por conta de um destempero. Eu concordo, mas será que uma discussão não resolveria o assunto? Jim estava ensandecido, e você sabe como ele é difícil de lidar às vezes. Sim, Sr. Spock. Eu estava louco. Só lamento ter perdido a chance de me despedir do meu amigo. Jim, se sente bem? Está tudo bem, Magro. E antes que você me pergunte, sim, Spock, eu te perdoo. Não sei onde estava com a cabeça quando sugeri voltar no tempo para salvar o Storm. Eu não ia pedir perdão. Jim, você falou sério quando sugeriu mudar o espaço-tempo por causa de uma pessoa? Faria isso mesmo? Levaria essa decisão até as últimas consequências? Se eu tivesse essa chance, Magro, acho que faria isso para me despedir de Storm. Poder dizer para ele o quanto ele foi importante para mim, para todos nós. Dizer que o legado dele não será esquecido nunca. Que ele sempre vai ser lembrado. A morte é algo inevitável, Capitão. E nunca sabemos quando ela virá. Spock, meu amigo, isso me faz lembrar de um texto. De um velho pensador da Terra, que dizia o seguinte. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. E eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam. Pensem em mim. Rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi. Sem ênfase de nenhum tipo. Sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos agora que eu estou fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela como sempre foi. Senhor Sulu? Sim, Capitão. Preparar a Enterprise para a velocidade de dobra 3. Qual direção, senhor? Em frente, senhor Sul. Só siga em frente. Este audiodrama foi roteirizado, editado e dirigido por Bruno Laganá. Consultoria técnica de Star Trek, Fábio Aissar. Participaram deste audiodrama Rodrigo Silveira como Capitão Kirk, Leonardo Miotti como Sr. Spock, Bruno Laganá como Dr. McCoy, Yasmin como Tenente Uhura, Fábio Aissar como Sr. Sulu, Eduardo Salles como Sr. Chekov, Melina como Lunda e Léo Lopes como narrador. Esta foi uma homenagem ao nosso querido amigo Lucas Amora. Lucas, aonde quer que você esteja, vida longa e próspera.